E aí, galera, começa agora mais uma edição do Kyodai Podcast, edição número 270. Eu sou a Vlad Junior, estou aqui mais uma vez com Carlírio Neto. Saudações. Saudações. Estou aqui também... Opa, falou duas vezes. Falei duas vezes, perdão. Tá, é porque eu fico às vezes com medo que seja um eco maluco que aconteceu da outra vez. Mas estou aqui também com o nosso convidado, Ian, aparecendo aqui mais uma vez. Alô, alô, marcianos! Aqui quem fala é da Terra. E para variar, estamos em guerra. Estamos aqui em Sim. plena segunda-feira de carnaval. Nós no Bloquinho Otaku. Bloquinho Otaku aqui para falar um pouco mais sobre anime, né? Sobre momentos emocionantes do anime, né? E que não é um carnaval, senão um grande momento emocionante, né? Então, é verdade. A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas antes... Eita, o que, que é isso? Mas antes, né, a gente vai ler comentários das edições anteriores, né? Como não teve comentários na edição 269, porque foi a edição do Golden Apple, a gente vai ler comentários de duas edições. Então tem bastante coisa pra gente ler aqui de comentário. Então vamos começar logo. Deixa eu mudar aqui a imagem. O Carlírio não bate em mim. Está aí. Vamos lá. Carlírio, você tem comentários lá no Netoino da edição 268? Não, mas tem que começar pelo anime corte. Ela separou em duas partes. A primeira parte no anime corte, a segunda no Netoino. Ah, então tem, mas tem que começar no anime corte. É isso que você quer dizer, né? Okay. Tem que começar no anime corte, exatamente. Então, a edição 268, a gente estava falando sobre as primeiras impressões da nova temporada. E a escritora comentou lá no anime corte. Saudações para a primeira temporada de animes deste ano ao Kyodai Podcast. Este comentário será dividido em duas partes, uma com animes inéditos e continuações, remakes e afins ficará no Netoin. Vamos que vamos. De novos, acompanhando Champion no Majo, que está muito bem. Majutsu Shiku Kunon wa Mieteru tem agradado bem. Jukyu Sai Doshin Chuken Bokensha no Nichijou tem sido carismático. Tem Sextara Dragon no Tamagodata. Entra na cota de Isekais que pego e tá simpático. E Kanachan wa Koakunai tem estado bem. E por fim, Tomei Otokoto Ningen Ona. É um romancezinho muito carismático. No geral, todos esses têm sido muito bons de assistir. Se fosse destacar quem está indo bem, diria que é a Bruxa do Champion, nosso Mago Cego, e o romance do Investigador Invisível com sua secretária cega tem sido meus favoritos, né? Eu também concordo. Eu cheguei a ver três desses aí, eu vi essa do romance do rapaz cego com a investigadora, que era bonitinho, mas eu admito que eu parei um pouquinho. Champion no Major eu tô meio parado, mas eu tava gostando também. E o que eu tô assistindo desses aí que eu tô... certinho é o Kanachan wa Koakunai, né? Inclusive, excelente episódio, o último. Excelente episódio. Vocês querem comentar aí alguma coisa? Não, da minha parte, não. Bons animes aí que você tá assistindo. Menos o Virgem de 29 anos com a sua filha que virou uma sucubus gostosa. Esse aí eu tô assistindo, mas com o pé atrás. Meu Deus do céu, que coisa é essa? Ele é virgem, tem... Animes! Não é animes, né? Não, eu chamo ele de virgem de 29 anos, mas não diz explicitamente que ele é virgem, não. É a porque ele é um... Não, ele é um quarentão que adota uma menina que é abandonada dentro de uma dungeon. Ele é um aventureiro... Quarentão não, desculpa. Quarentão não, esquece. Ele é um aventureiro que adota uma menina abandonada dentro de uma dungeon, tipo assim, uma menininha mesmo, sei lá, de 4, 5 anos, sei lá. E ele tem 29 anos, ele adota essa menina, só que aí a menina vira uma súcubo. Na verdade, vira não, a menina é, na verdade, uma súcubo, aí durante a noite ela vira uma gostosona peituda. Entendi. Não acontece nada demais entre eles, porém, o medo está lá, o medo existe. Eu ainda tenho traumas de Usagi Drop. Ela é uma súcubo, né? Nesse caso aí, até que... É entendível, mas assim, que eu acho que seria legal. É, Tem outra sucubo na história também. A história não é apelativa nesse sentido, não, de relacionamento nem nada, mas assim, o medo existe. Mas a história não dá muitos indícios. A menina, ela tem ciúme dele, mas é retratado como uma coisa inocente de criança. Ninhos de sucubo são sempre meio complicados, né? Sempre meio... Assim, principalmente quando envolve crianças sucubos, né? Mas, enfim, tem traumas de animes passados também, tem coisas desse tipo. Mas, Kanachan é muito bom, mas dá um pouquinho de nervoso às vezes. Mas nenhum anime me deu tanto nervoso quanto o episódio da último episódio que teve de Darwin de Ren, que foi pesado pra caralho, pra caralho. Difícil. Esse aí eu vou assistir ainda. Eu pensei que você tinha desistido do Darwin de Ren. Você tinha falado. Eu tinha, só que aí o pessoal tá falando tão bem que eu vou acabar assistindo. É porque eu assisti acho que os 2, 3 primeiros episódios e eu não era bem o que eu tava esperando, só que o pessoal falou que dá uma guinada bem... Ele é um anime boa. Meio pesado, né? Mas é interessante as discussões que ele tem. O último episódio foi bem brutal, assim. Tanto que tem aviso de gatilho no começo do episódio, né? Então, Eita. É bem tenso. Mas, enfim. Carlírio, por favor, complemente aí. Vamos lá, então, pro Netuin, onde temos a segunda parte dos comentários da escritora sobre o Todai Podcast 268, no qual a gente falou do início da temporada de janeiro, né? Vamos lá, então. E lá vamos nós por aqui com as continuações, remakes e reboots e obras antigas que têm um anime seu. Começando com o último caso, um clássico shoujo ganhando seu anime de direito, Hanakimi, que pode não parecer grandes coisas. No entanto, sem ele não teria o Oran Higgins School Host Club e todas as obras de protagonista feminina que tem de passar derrapado. Motivações? Um monte delas, é claro. Tem sido muito legal de acompanhar este clássico. Não gosto de nenhum. Já as continuações. Que você citou, então tá tudo bem. Já as continuações propriamente ditas, temos 3 que estou vendo. Yoroi Shinden Samurai Troopers, sim. Tem quase nada de lembranças do Samurai Warriors. Mas sei que tinha de conferir. E olha, tá surpreendendo a forma que tem sido. E fora que mata um pouco de saudades de animes dos caras que vestem armadura e combate as forças do mal. Mato Terrei no Slave 2. Tem sido curioso, certo? Já tinha Shadokei a temporada anterior. E aqui não muda muito o status quo. Já o melhor deixei pro final. Porque sim, Sou no Friere Second Season está excelente e nem preciso falar muito. Friere é bom demais. E fico feliz que mais uma obra da Shonen Sunday tem ganhado espaço com a galera. São 10 animes nessa temporada, mais 2 da anterior. Dojima quer ser um Kamen Rider e Digimon Beat Break, totalizando 12 animes que tem acompanhado. Bem, é isso, se cuidem e até a próxima. Eu achava que ela ia escrever algo, mas vou lançar a pergunta aqui. Será que Sousou no Frieren é candidataço ao título do Golden Apple 2026? É... Mas não é meu preferido dessa temporada. Meu preferido dessa temporada é outra continuação. A outra continuação tá me empolgando ainda mais. Embora seja meio pesada também. Inclusive o último episódio me deu um pouquinho de raiva por causa do que aconteceu. No caso, eu tô falando do Shigoto, né? Tá? O Shinoko. O Shinoko tá absurdo, assim, absurdo. O Shinoko. Ele tá muito bom também, mas o Shinoko nessa vez... Pra mim tá sendo mais absurdo que filme. Grande Shinoko. É isso, né? Muito obrigado, escritora, pelo seu comentário. Muito obrigado pelos comentários, escritora. Só pra complementar, então, da edição 268, a gente teve a nossa enquete lá. Qual dos animes de estresse chamou mais atenção? A gente colocou 4 animes aqui, que a gente falou no cast, né? O Akuyaku Reijou, a Ringoku no Otaichi. O Darwin de Ren, o Ikoku Niki e o Seihantai na Kimi Toboku. Tivemos 11 maravilhoso. Votos. Maravilhoso. Ikoku Niki ficou em primeiro. Fico feliz, é o meu preferido desenho também. É, em segundo ficou Akuyaku, Reijoa, Ringokuto, Otaishi. É, em terceiro, Seihantai, Nakimi, Toboku. E por último, Da Vinci Ren. É, felizmente todo mundo teve voto, né? E tem um comentário aqui do Seuro Milhões, que ele falou que o Chimpaman foi a novidade do século. Né? É, então, com relação a isso, esses são os comentários da edição 268. Vamos para a edição 269, que a gente falou do Golden Apple. Temos um comentário da escritora lá no Anime Coach. Acho que só lá, né, Kali? Então... Só lá. Vamos lá. Antes, grata por ter sido jurada nesta premiação. É uma honra poder dar meus trocados sobre os melhores animes do ano. Saudações para mais uma premiação da Maçã de Ouro ao Kyodai Podcast. Foi uma boa premiação. Claro que tem algumas premiações que têm os meus dois dedos de prosa, pra bem ou pra mal. Da parte boa, tá duro a safra de animes curtinhos, né? O que é uma pena, porque mesmo a duração menor, são capazes de trazer tramas e personagens como ninguém. Já de filmes, sabia que era disputa aí Chainsaw Man e Kimetsu no Yaiba, né? Feliz que o primeiro ganhou e merecido, porque o outro era apenas o começo do arco final e aí perde uns pontos. Aclamação aí sim a Tanjiro dando lavada no dente. Vale ressaltar que o Kimetsu no Yaiba não ficou nem entre os... Acho que ele não ficou nem segundo, né? Ficou em segundo foi o Hyaku mesmo, né? Hyaku. É os 100 metros. Hyakumeto, não era isso. Mas Chainsaw Man realmente era bem provável, né, que ganhasse. E sobre anime curtinho, né, só pra pegar essa parte, de fato tá difícil, e tá difícil encontrar, sabe? Até o Hokuto no Ken que tá rolando agora, que também é curto, é difícil achar os episódios às vezes, então complicado. O anime curto que eu vi ano passado é só porque tinha no YouTube de graça, e de dublado e de graça no YouTube, mas foi um caso muito especial. Continuando. E a parte ruim? Bem, isso é opinião pessoal minha, então lá vai. Mau Mau não merecia ter ganhado em melhor enredo e melhor desenvolvimento de personagens. Sim, vi o anime e gostei muito, foi uma boa continuação. Acontece que, bem, por ser justamente a continuação, tinha de ter algo a mais, algo que esta temporada não foi. A história em si foi uma continuidade do que foi estabelecido na temporada de estreia em termos de personagem. Uns tiveram destaque, mas não o suficiente para impactar um conjunto. Enfim, boa temporada, sim, valeu a pena e tem espaço. Com certeza continua acompanhando nossa apotecária favorita. Assim, eu não sei, talvez, não foi meu anime preferido, né, mas nesses dois pontos, até acho que foi um dos que eu coloquei primeiro, mas é muito pela história da Loulan, né, que foi meio que dessa temporada, porque a Loulan aparece no finalzinho da primeira temporada, não dá nem pra dizer que ela faz parte da história lá, então eu diria que foi uma história... O enredo, pelo menos, dessa personagem foi completamente novo pra segunda temporada. Mas eu entendo também a discussão e é válida essa discussão sobre continuação ou não da série, né? Vocês têm alguma coisa pra falar sobre isso? Não? Não, tem não. Seguimos, então. Chega na minha planilha, quantas vezes a Mau Mau deu as caras? Apenas em duas categorias. Comparado à temporada de estreia, que menti em várias categorias. Ou seja, fui rigorosa nas minhas escolhas de 2025. Só por curiosidade, eis o top 3 de melhores animes do ano que coloquei. Takopi no Genzai, em primeiro, segundo lugar para as duas continuações, a quarta temporada de Dr. Stone e a segunda de Ofukashi no Uta, e terceiro fecha com Anne Shirley e as irmãs Mikadono. Ou seja, diferentona até dizer chega, e não, Mau Mau não aparece nesta categoria. Bem, é isso aí, se cuidem, até mais. Eu não quero ficar aqui me repetindo como eu não gosto de Takopi no Genzai, porque eu acho que ele é super exagerado além da conta e me perde. Mas eu entendo quem gostou e muita gente colocou em primeiro lugar, tá? Não foi só você, não. Eu gostei muito do Fukashi no Uta, mas de fato não tá longe pra mim de ser o primeiro. E, não, e assim, eu particularmente, meu anime preferido do ano também não foi Kusuri no Hitori Koto, né? Foi Sister Animation, mas aí vai de cada um. Assiste pra mim, é um espetáculo e é um negócio de que... Eu tava vendo um vídeo ontem sobre isso e, tipo, de fato, é o tipo de anime que só vai aparecer a cada um por década e olhe lá, né? Porque ele é completamente contraproducente em relação a produção de anime, né? Só o fato dele ser 100% feito à mão já é um negócio inacreditavelmente absurdo. Mas é maravilhoso isso. Enfim, muito obrigado, escritor, pelo comentário. Faça como escritor, coloque aí também seus comentários das próximas edições, né? Inclusive dessa. E a gente se fala mais à frente. Só pra terminar, vou falar da enquete também, né? Tivemos a enquete também e qual desses animes foi o melhor. A gente botou os quatro primeiros que ficaram lá na nossa votação. E ficou assim, né? O primeiro lugar, quem ganhou, foi Apocalipse Hotel. Olha só. Que é um excelente anime. Que foi quem ficou em segundo lugar, né? No nosso top. No anime do ano. Quem ficou em segundo lugar, empatados, ficaram Chichikyu no do Nitsuite e Sister Animation. E em terceiro lugar, Kusuri no Hitori Goto, né? Acho que muita gente aí concordou com a escritora nesse aspecto. Verdade. E aí, como comentários, né? Tem uma pessoa aqui que falou, Leonardo Frave, ele não conhecia nenhum dos quatro animes, né? Espero que você curta depois e veja eles. E eu pedi pra ele comentar outro que ele gostou, ele disse que ele gostou muito, o principal dele foi do Dadan, né? Então, fica aí. E o Milhões comentou do Kamen Rider. Vale ressaltar que o Kamen Rider não participou, foi um anime que não podia estar no Golden Apple, porque ele continua ainda sendo exibido, então pela regra ele não poderia estar, né? Mas, e vale lembrar que o Dadan ficou no top 10, ele foi o nono colocado. Sim. Dadan foi outro dos masters que lembraram. Teve uma pessoa que falou lá no comentário do post que eu coloquei dos campeões lá no Anime Coach, né? Que achou que não teve tanta diversidade entre os jurados e tal, porque só 7 animes ganharam, dividindo e tal. Mas, de fato, acabou que teve essa congruência, mas foram muitos animes, né? Foram 139, foi mais animes que ano passado, no total, né? Se você pegar a lista completa, se você pegar realmente o detalhamento, você vê que os jurados, muitos deles foram bem diferentes. Só que convergiu que os primeiros lugares realmente foram para essas séries, né? Então, é muito curioso, né? A escritora mesmo agora falou no comentário dela que ela não tinha votado no anime do ano no Kusuriya, mas como a gente falou lá, foi o anime mais votado pela maioria das pessoas, né? Que votaram. E foram pessoas que votaram em coisas diferentes. Tem muita gente que votou em Itacopi, por exemplo, né? Então, eu concordo e discordo no tempo. De fato, foi uma variedade pequena, mas foi porque acabou que os gostos, no final, dessas obras foram convergindo para o Kusuriya ser campeão novamente, né? Mas é isso. Né? Acontece, né? Ninguém vai ficar feliz com premiação o tempo todo, né? Então, passa. É verdade. Então, muito obrigado, pessoal, pelos comentários. Comentem nessa edição. Depois vou colocar a enquete também dessa edição. Ainda não coloquei, né? E vamos lá. Vamos falar sobre memórias. Memórias, rapaz. Momentos marcantes. Memórias. Não são só memórias. Então, vamos lá. Opa. É isso aqui, meu. Então... Hoje a gente vai ter como tema, né? Como é que é o tema, Carlito, deste hoje? Momentos inesquecíveis nos animes entre 2010 e 2019. Que foi tema seu, né? Sim. Então, sim. O que você quer que comece, Carlito? Não, vou explicar o tema primeiro, né? Ah, explica, tudo lá, tudo bem, pode explicar aí. Explica aí. Começa, Carlito, explique, começa. Então, assim... Eu só queria fazer um convite a um passado recente, né? Porque na minha vontade primordial, falaríamos dos animes entre 2000 e 2009. Só que achei que chegaria e que pegaria muita pessoa desprevenida, né? Muitos participantes do cast desprevenidos. Então eu resolvi colocar. Carleiro, a gente lembra. Aqui tá tranquilo. Ah, eu, você, podemos lembrar, mas pessoas que nem a Rafaela não lembram. Sei lá, a Rafaela não lembra de 2025, gente. Mas aí a Rafaela não lembrou nem desse aqui. Então, no caso da Rafaela, não conta. Então, isso que eu ia falar. Eu acho que se você falasse de 2020 a 2025, ela ainda ia ficar. Gente, eu não lembro de nada. Provável. Também mas, acho. Enfim. Voltando. Então, esse cast, esse título, é um resgate, é um convite ao resgate de boas lembranças ou más lembranças que sejam inesquecíveis de toda forma, que os participantes tenham de animes que tenham sido exibidos entre esses anos que eu citei, 2010 e 2009. Contudo, ao como eu coloquei nas regras do cast, não precisaria necessariamente o anime ter iniciado e terminado entre esses anos. O episódio que você ia falar, o momento que você ia falar, teria que ter sido exibido entre esses anos. Por exemplo, One Piece da vida. Pegou todo esse período de 10, 9 anos que eu falei, 9, 10 anos. Se fosse um episódio de One Piece que tenha sido exibido nesse período, ele estaria válido. É um exemplo. Mas exemplo. Ia dar muito trabalho pra mim. Eu ia lembrar um monte de momento importante de One Piece, mas não ia lembrar quando é que foi exibido. Ah, mas eu peguei One Piece porque é na cara, né? Que, tipo, é um fatídico exemplo, né? Não, um bom exemplo. Então, é um bom exemplo. E um dos participantes que estava previsto gravar com a gente não entrar, a gente põe a imagem do anime que ele ia falar, comenta alguma coisa rapidinho e toca o cast. Mas enfim. Então esse é o tema, um convite a um passado recente, e que eu espero que os participantes tenham escolhido, não exatamente a dedo, mas tenham feito as escolhas, porque alguma coisa ocorreu nesses animes, teve algum momento nesses animes que fizeram vocês escolherem ele pra cá. Alguma coisa que ocorreu, um episódio, um momento específico, a passagem de um personagem, qualquer coisa. Mas tem que ter ocorrido no anime para fazer ele ser mencionado aqui. E dito isso, vamos começar então os trabalhos com o Evilásio. Olha aí, logo eu. Vai, Evilásio! Que bom, porque eu preciso saber como é que é para falar as coisas. Evilásio vai falar tudo. Olha só, tá. Eu escolhi um anime que é um dos meus animes preferidos, né, dessa época aí, é um anime que eu lembro com muito carinho dele, mas ao mesmo tempo com um pouco de nostalgia, naquele clima de, tipo, é felicidade com meio com um lado de tristeza, né, de coisa de estar no passado, né, que é Sakamichi no Apollon. Então, Sakamichi no Apollon é um anime, inclusive, que ele evoca um pouco isso, né, porque ele é um anime que ele fala sobre o passado, né, sobre se passa ali nos anos 60, 70 no Japão, e que ele é um anime que ele tem um final agridoce, né? Ele tem um final que, inclusive na época, foi um tanto quanto polêmico, né? Cheguei até a ter podcast sobre isso, foi meio controverso podcast aí. Mas é um anime que eu ainda lembro com muito, muito carinho, né? E eu cheguei até a reassistir o episódio que acontece, a parte que eu queria falar, né? Na verdade, eu assisti dois episódios. Mas essa parte específica é uma das minhas partes preferidas de anime que eu lembro assim na vida. E eu sinto que esse anime ele foi muito importante pra minha formação, né? Ele é um anime de 2012? Lembrar de cabeça. 2012. Que era um momento que eu tava muito prolífico em criação de conteúdo pro blog, pra outras coisas. E também foi um momento, foi um ano de virada na minha vida, né? Porque foi o ano que eu saí, que eu pedi demissão do meu primeiro emprego, né? E eu tava na transição. E também foi uma época que, quando ele começou a sair, era uma época que eu tive uma tentativa de uma coisa profissional que deu muito errado no final das contas. Que assim, aconteceu, mas deu muito errado no final das contas. E aí tava meio quebrado, né, sobre o que fazer. Eu tinha uma ideia do que fazer, que eu ia prestar tentativa de mestrado no final do ano, que acabou dando certo, né? E que meio que foi o que desenrolou, o que veio acontecer depois na minha vida. Mas foi um ano meio diferente, assim, pra mim. Um ano meio complicado, teve várias coisas. Teve questão de perca também de familiares e tal. E Sakamichi no Apollon é um anime que eu me lembro muito dessa época. E era uma época que passava também alguns animes que eu sinto muita falta, né? Porque ainda era, não era o auge, mas ainda tava ali na época de ter muito anime seinen, com essa vibe mais agridoce mesmo, né? De relação. No caso desse anime, ele vai falar principalmente sobre a relação de dois personagens, né? Dá pra juntar como se fosse um trio. Mas eu diria que o principal é dois, né? O anime, inclusive, é chamado de Kids in the Slope, também, que vai ser a relação do Kawabushi Sentarou com o Nishimi Kaoru. Nishimi Kaoru sendo o protagonista, vamos dizer assim, principal entre os dois. É, e a terceira personagem importante é a Hitsuko Mukai, né? É, que são esses dois... Mas, principalmente, a história fala sobre o Kaoru, que é esse garoto que ele vem de uma família rica, é, que o... Não me lembro se é a mãe... Acho que é o pai dele. É, teve um segundo casamento e ele se sente meio deslocado dentro da família e ele tem uma dificuldade muito grande de se relacionar com as pessoas. E aí ele vai mudar para essa nova escola e nessa nova escola ele acaba conhecendo, acaba se meio esbarrando com esse cara que é o Sentarô, que ele faz meio que um... Dá para dizer que ele... O jeito dele parece do delinquente daquela época, né? É porque é bem diferente do delinquente... Que a gente tá, tá acostumado em anime. Até porque a ideia de ser centralizado numa época dos anos 70 e 60, que inclusive tem um pano de fundo um pouco... que ele é meio que passa um passant, mas ele é importante, que é na época que tinha os protestos estudantis, né, no Japão. Teve bastante coisa ali em relação a protestos, principalmente nas universidades e tudo mais, que acaba passando um pouco por causa de outro personagem. Essa é uma época muito interessante, assim, porque a gente não tem muito anime dessa época. É uma época que é uma época que ela tá entre o final da guerra, ainda tá no, na reconstrução, né? Mas já não é mais aquela terra arrasada que era o Japão no pós-guerra. Então era a época que o Japão tava realmente naquela ocidentalização absurda, né? E no crescimento econômico muito, muito vertiginoso. Que foi continuar até ali começo dos anos 90. E ele vai falar então sobre esses dois personagens, da relação desses dois personagens. E aí ele tem um outro caráter que me interessa muito, que é a ideia de ser um anime musicado, né? Não um musical, mas um anime que tem envolvimento de música, no caso de jazz. Porque o Kaoru ele toca piano e o Sentarô ele é baterista. E aí a relação deles vai estar muito relacionada passando pela música. E a Hitsu tem essa relação também com eles, que ela também se torna uma das principais amigas do Sentarô e se torna amiga do Kaoru e o interesse amoroso do Kaoru, né? E vira meio que um triângulo amoroso, porque a Hitsu, no começo, ela também gosta do Sentarô. Só que isso é só... Isso tudo que eu falei é só a superfície da parada. Porque tem uma parada... tem muito mais coisa por trás de cada um desses personagens. E isso é muito legal na história. Mas especificamente, então, o momento que me marca é um momento do festival escolar, no episódio 7, em que o Kaoru, o Nishimi Kaoru, ele tá brigado com o Sentarô, porque o Sentarô, ele aceitou participar de uma banda pop, que era cover dos Beatles, que, bem, aconteceram coisas que fez ele participar, né? E ele achou que meio que ia largar o jazz, que não ia ter relação. Ele tava meio... Teve um momento de briga, assim, bem grande. O primeiro episódio, inclusive, começa com essa briga, né? Que ela acontece no final do segundo episódio. E também tem outro lance da briga, que é por causa da relação desse triângulo amoroso que tava ali sendo criado, né? E... No final do episódio, que é quando acontece essa cena, é um momento que o festival tava acontecendo, tava tocando a banda cover de Beatles, e aí acaba a energia. Acontece um negócio que não tem mais energia, então as pessoas não conseguem... Eles não conseguem mais tocar a música, porque os amplificadores não funcionam mais. E aí o Kaoru, ele decide, fazendo contra tudo o que ele era, né, até relacionando ao crescimento do personagem... Ele decide que ele vai entreter a multidão enquanto não volta a energia. E ele toma a frente e começa a tocar no piano My Favorite Things, né? Que é uma música que também é muito importante dentro do contexto dessa série. Acontece um medley, que depois o Sentarô entra e eles meio que conversam através da música. E isso meio que reaviva a relação deles, né? Como amigos, e é muito foda. É só uma cena muito incrível, assim. É um medley muito maneiro que começa com o My Favorite Things e depois encaixa no Moanin. É um dos meus temas musicais internos, assim, de anime que eu acho que eu mais lembro, que eu mais gosto. E é um medley maravilhoso, assim, a cena é maravilhosa. Todo mundo da escola acaba correndo pra ir escutar, porque também é realmente um negócio super incrível, o jeito como é, como conversa, no um contexto do jazz ali, rolando, é muito maneiro, muito maneiro. Então eu lembro muito dessa cena, e foi por isso que eu trouxe ela pra cá. Então, sacamente no Apollon aí, com essa cena do episódio 7. Tem outro momento que mais favorito de Sphinx também, ele acaba entrando em cena, que envolve aí os três personagens em conjunto, mas que também é um momento que eu gosto muito, mas especificamente esse do festival é o meu preferido. Mas... Tu chegou a assistir? Não. É, inclusive eu realmente deveria. É porque eu lembro muito bem na época que lançou esse anime que eu pensei no final do Punch Fun Sub, vi lá nas estrelas do final do Punch Fun Sub, pensei, talvez eu assista. Aí eu nunca assisti e deixei de lado. Só que todo mundo fala tão bem desse anime. E eu vejo cada análise, ouço cada coisa que eu fico, gente, eu devia ter assistido isso, como é que eu não assisti isso até hoje? Porque parece ser muito bom. Mas, e dito isso, pretendo sim assistir exatamente no Apollon, porque parece ser muito bom. É excelente, assim, você vai gostar, você gosta também. Todo, a relação de romance dos personagens é muito interessante, embora seja meio agridoce mesmo, assim. É porque não tem um trio amoroso, tem um quinteto amoroso, pra ser mais exato. Ah, meu Deus do céu. Assim que é bom, assim que é bom, vamos sofrer. O pluriamor, né? E é meio sofrido, assim. Mas é muito bom mesmo. É, o que é um pouco de sofrimento se não formos adolescentes, não é mesmo? É. Acho que sofrimento eu é acho muito que nível de... Você pode ter. Eu acho que uma coisa que eu gosto de falar desse anime é a época que ele retrata, que é os anos 70, né? Os anos 70 é o meio do caminho entre o Japão sofrendo pelo fim da Segunda Guerra Mundial e o Japão crescendo após o fim da ocupação norte-americana. E os anos 70 é bem representativo nesse conceito, que é quando começou a aparecer a imagem de Japão tecnológico para o mundo, por exemplo. Eu gosto dessa visão de época que o anime traz. Eu realmente gosto disso. Embora não seja o foco do anime, mas gosto. Não, eu acho também excelente toda essa parte. Enfim, é isso. Vamos pro próximo. Então, eu vou pro Ian. Ian, sua vez. Agora sim. Então, vamos lá. É... Nossa, depois desse momento caloroso do Evilás, eu não sei nem se eu vou conseguir manter o nível, mas vamos lá. Vamos lá. Eu trouxe aqui uma cena de um anime que se tornou um dos meus, assim, animes favoritos da vida. O que eu nunca achei que aconteceria a essa altura do campeonato em minha vida. Porém, realmente, eu fui pego ali de sopetão por este anime e fiquei completamente em estado de choque com o quanto eu gostei dele. Tanto que eu acho que no período de 2 anos eu devo ter assistido esse anime umas 7 vezes inteiro. E são, tipo, 60 e poucos episódios. Mas eu assisti tudo, eu li o mangá, eu leio o novel, eu compro o mangá, faço tudo, porque eu realmente gostei muito. E... O anime que eu estou falando é o Tensei Shitara Slime Dataken, ou aquela vez em que eu reencarnei como um slime. Quem diria que eu sou uma pessoa que gosta de isekai, então não é estranho eu gostar tanto de isekai, mas o tanto que eu estou gostando deste isekai é diferente. E a história que eu trouxe, né, a cena que eu trouxe é uma cena da primeira temporada, eu acho, não é a cena mais impactante da primeira temporada, acho que um pouco antes nós temos um arco também muito emotivo, muito emocional, mas essa eu acho que realmente capta um pouco da essência do que é essa obra, né, que basicamente é a obra, que é a história... de um homem já formado de 37 anos japonês, chamado Mikami Satoru, que, ao proteger o seu colega de trabalho, o seu kohai do trabalho e a namorada, de um ataque de um homem louco no Japão, ele morre esfaqueado no meio da rua. E enquanto ele está morrendo, ele ouve a voz de Deus, né? Na verdade, não é a voz de Deus que eles chamam, né? É a voz do povo, a voz do mundo, que eles chamam lá na história. Ouve a voz do mundo e meio que conforme ele vai comentando ali sobre o que ele está sentindo ao morrer, a voz vai dando habilidades mágicas para ele, porque ele está em processo de reencarnação em um mundo mágico, no mundo místico, com dragões e magos e magias e monstros, enfim. Porém, para poder acatar todas as demandas dele durante esse processo de reencarnação, que ele nem sabe o que está acontecendo, ele só está balbuciando palavras sem sentidos enquanto morre, a voz do mundo percebe que a melhor forma de juntar tudo que ele quer é transformando ele num slime. E assim que ele reencarna como um slime, o monstro mais fraco do de qualquer RPG que você jogue, mas que nessa história acaba se tornando o monstro mais forte que existe. Assim, meu Deus. Ele gosta de botar slime pra fazer ficar forte, né? Slime é a imagem central do mundo RPG, né? Incrível, o slime. E tem muito anime que faz isso. Tem o anime da menina que doma slime, tem o anime do menino que transforma slimes em lavanderia. Tem muitos animes de slime. Eu gosto de todos eles. Gosto muito de slimes em geral. Sou cria de Ragnarok, né? Suichan é meu slime preferido. Grande Suichan. Sim, Suichan, muito bom. Eu sou cria de Ragnarok, Ragnarok com seus porings, amores da minha vida, Ragnarok da Animation com pop, enfim, perdi o foco. Voltando pro anime do slime, e assim, a história é uma história, eu acho que o que me faz gostar tanto dessa história é que é uma história que você pode ficar tranquilo. Existe, claro que tem muitos momentos de tensão, eles falam muito sobre política, desenvolvimento social, capitalismo... socialismo, comunismo, enfim, tem muita abordagem política, muita abordagem de guerra, de estratégia, esse tipo de coisa. Mas no final das contas você fica de boa. Porque é o slime, é o monstro mais forte da face da Terra. Então foda-se, vai dar tudo certo. Você fica tenso, mas você fica tenso com um calor no coração. Porque vai dar tudo certo no final. E acho que é o que me faz gostar tanto disso. E... Um dos momentos chaves pra isso, né, que nos mostram bem isso, é justamente a cena que eu vou falar aqui. Que é uma cena que acontece no 14º episódio da primeira temporada. Esse 14º episódio que se chama Aquele que Devora Tudo. Mas qual é o pano de fundo deste episódio? O pano de fundo é que o Himuro, né, que no caso é o Satoru Mikami, reencarnou como slime e... foi nomeado de Himuro pelo grande dragão do Vendaval, Veldora, que está aprisionado em um selo mágico feito pela grande heroína 500 anos atrás. Ele deu este nome de Himuro para ele. O Himuro, ele agora é o líder da vila, da associação dos goblins. Na verdade, não só dos goblins, agora dos goblins com os Lobos da Tempestade, porque ele meio que está criando o seu próprio país, né? Ele está virando um monarca. A história fala muito sobre política. E eles encaram agora o primeiro grande problema deles. A comunidade dos orcs, ela está se movimentando porque houve o nascimento de um novo orc do desastre. Um novo orc do desastre. Tudo faz parte de um grande plot, mas enfim, a ideia principal é que esse Orc do Desastre se torne o novo Lorde Demônio. Um dos, porque existem vários. E, inclusive, neste anime, existem Lordes Demônio. O Lorde Demônio é um título, né? Não é uma coisa que você ganha. Quer dizer, você pode ganhar também, mas é um título também. Que você ganha, tipo, um título político de primeiro-ministro. Enfim. Um novo Orc do Desastre está chegando e ele quer dominar toda a região do Himuro, né? Que é a Floresta de Jura. E agora ele vai ter que se aliar aos monstros locais para poder criar uma força-tarefa contra o monstro que está chegando, o exército dos orcs. Porém, tudo, como é um grande plano maléfico de uma mente maléfica por trás de tudo, as coisas não estão indo muito bem. E o Orc do Desastre, ele chega no processo de evolução para Lorde Demônio. E é aí que o Rimuru, ele percebe que ele vai ter que encarar essa luta de igual para igual para poder salvar toda a Floresta de Jura e salvar todos os companheiros dele, os novos, antigos, enfim. E aí a gente entra no grande ponto do aquele que devora tudo. Porque o ponto principal daqui é que tanto o Rimuru quanto o Orco do Desastre, eles possuem sumariamente a mesma habilidade, que é a habilidade de absorver e aprender as habilidades de outros monstros, as pessoas, enfim. A grande diferença é que a magia do Rimuru, né, que é o predador, ele é usado quando ele quer, de uma forma muito tranquila, não tem, digamos assim, nenhum efeito colateral. Em contrapartida, a do Orc Desastre, que é o faminto, traz a ele uma fome muito grande e faz com que ele coma, de fato, canibalize tudo e qualquer coisa que ele vê. Sejam aliados, inimigos, pessoas, objetos, qualquer coisa, ele vai ter que comer aquilo, comer mesmo. E, enfim, nós temos o grande embate entre eles. É claro que o embate vai terminar como? Em uma luta de poder. A gente vai ter o faminto do Orc do Desastre e o predador do Rimuru entrando em conflito, entrando em choque. E quando isso acontece, obviamente, como eu disse, tudo vai dar certo pro nosso protagonista. O predador é muito mais forte do que o faminto. Então, ele consegue vencer essa batalha. Só que quando ele tá no processo dessa luta entre mentes deles, né? Porque no final é uma luta mental mais do que física entre os dois. Ele acaba entrando na mente do Orc do Desastre e vendo todo o processo de como tudo chegou àquilo. Como chegou naquele ponto. Sobre como os orcs, eles eram postos à margem da sociedade por serem considerados uma raça mais burra, ignorante, mais inútil. Como eles não eram dados alguns direitos que outros monstros viviam. Eles moravam no deserto, por exemplo, eles não moravam na floresta. Como, por exemplo, os ogros ou os goblins. E no deserto eles não tinham acesso à comida. E o Orc do Desastre, ele tem uma magia intrínseca de regeneração. Então, para evitar que os novos orcs que nascessem morressem, ele dava partes do seu corpo para que essas crianças comessem. Então, como regenerava depois, ele conseguia manter a prole ali alimentada e assim tentar ganhar um futuro para a raça dele. Então, é um momento muito triste em que ele percebe, tem esse momento de reflexão do Rimuru, onde ele vê realmente como existem raças, monstros, pessoas que estão ali postas em uma situação de mazela. E ele tem uma conversa muito franca com o Orc do Desastre sobre isso, e ele fala que tudo que ele queria é que os orcs pudessem ter uma vida feliz e tranquila. E que se, para isso, ele tivesse que se tornar o maior pecador do mundo e criar toda essa destruição que ele criou, que ele nunca quis criar, mas que ele viu que era necessária para alcançar o objetivo dele, que era trazer paz para o seu povo, ele disse que não se importaria de se tornar um pecador e se tornar realmente o grande vilão dessa história. Eles têm um momento ali de troca, onde o Rimuru, ele não aceita toda aquela situação, não as escolhas do Orc do Desastre, mas tudo que levou aquilo, e ele então decide que com a sua habilidade de predador, ele vai comer, assim como o Orc do Desastre comeu tudo que viu pela frente, ele ia comer todos os pecados do Orc do Desastre e tomar para si todos eles, e assim trazer a paz para o povo dos orcs, né? Trazer a paz para os orcs, dar um lar para eles, uma vida digna, uma vida onde eles não sofreriam preconceitos e onde eles não seriam ostracizados. E que ele fazendo isso, o Orc do Desastre finalmente poderia descansar em paz. E foi isso que aconteceu. Uma das minhas cenas favoritas é justamente essa troca que eles têm entre eles, em que o Rimuru fala que ele vai ser um predador, que vai saciar a fome do faminto e vai comer todos os pecados dele. E o Orc responde que ele é uma pessoa com muita gula. E gula, mais na frente, acaba se tornando o nome da habilidade suprema do Rímuru, que é a junção justamente do predador com o faminto. Então ele se torna aquele que possui toda a gula, né? O que come tudo. Que é uma das magias mais poderosas da história, porque tá dentro das magias dos Sete Pecados Capitais. E eles têm esse momento, o Rímuru, ele abraça o Orc do Desastre, ele perdoa os pecados dele, absorve pra si toda a culpa, toda a responsabilidade, e tem assim o fim do primeiro grande conflito, o primeiro grande desastre da Federação de Jura Tempest. Onde agora o Rímuru tem novos aliados, ele tem um novo... novas ideias para o futuro, novos projetos de vida, que é justamente tornar a Federação de Jura Tempest o lugar onde todos os monstros podem viver em paz e tranquilidade sem serem humilhados, rechaçados, sofrerem preconceito de outras raças, principalmente dos humanos, né? Que aí são problemas para o futuro. Mas enfim, era isso. Era essa a cena, uma das minhas cenas, das cenas mais marcantes que eu queria trazer hoje aqui pra vocês. Pra mim é difícil falar desse anime porque nunca assisti ele. Então pra mim é complicado. Mas a cena me pareceu interessante. Esse é um dos isekais que eu tenho vontade de ver. Assim, um dia que eu tiver com menos birra com isekai e eu não ver só os que eu já vi e já quer continuação. Eu verei, porque esse todo mundo fala muito bem, então eu tenho bastante interesse. Eu acho visualmente muito bonito e tal, mas admito que eu nunca vi. Mas gostei bastante a cena, mano, não. Ele é um isekai que eu recomendo, assim, pra todo mundo que quer dar uma chance pra isekai, porque é bem tranquilo de assistir. E eu gosto que conforme a história vai passando, ele não foca só tanto em luta, porque... A gente tem grandes exemplos aí de isekai como Sword Art Online, que é bem voltado pra luta. Grandes exemplos de isekai. Mas assim, a maioria dos isekais é realmente isekais de lutinha. Mas esse não. Esse, o autor faz muita questão de focar em outros aspectos da trama. Tanto que a última temporada que lançou, né, a terceira temporada, ela foi muito criticada... Porque não teve grandes momentos de conflito, grandes momentos de luta. Foi uma temporada muito pautada em politicagem. Foram reuniões estratégicas, era formação de aliança entre reinos, era discussões sobre economia e crescimento populacional. Então, assim, eu acho que ele diversifica muito os assuntos que ele fala e acaba saindo um pouco desse escopo de isekai só de eu sou o mais forte do mundo e vou lutar contra os monstros e derrotar o Lorde Demônio. É justo. Tem muito isekai por aí, né? É complicado hoje em dia você falar com qualquer isekai é parecido, mas eu sei que esse é um dos mais... O pessoal mais fala aí, parece mais interessante, mais diferente. Eu acho legal. Ele tá sempre no top mesmo. Eu gosto muito de isekais que tem essa pegada diferente, né? Por isso que eu gosto tanto dos isekais mais famosos, mais recentes, né? O Camp Fire lá, que é basicamente não tem muito bom. Luta nenhuma, né? Porque basicamente derrotam tudo. Ele é sobre a vibes. É vibes. E agora tá muito na moda realmente isekai tipo Campfire, que é o isekai slow life, que é tipo assim, gente, eu não vou fazer nada, eu só vou viver minha vida pacata. Vou abrir minha lojinha, vou ficar aqui tranquilo. E é sobre isso, né? Eu acho que assim, querendo ou não, a indústria vai evoluindo, porque satura isekais só de lutinha. Então as pessoas querem coisas novas. E isekai é um tema muito vasto. Você pode fazer qualquer coisa. E tem espaço, né, ainda pra vários desses aí, né? O ReZero continua ainda em alta. O próprio Konosuba, né? Que é uma parada mais comédia. Então é outro... Tem espaço pra isso, né? O Daran, que nunca voltou, tem que voltar aí. É verdade, o Daran, eu tô até hoje esperando mais. Ah, é verdade, anime da aranha, meu Deus do céu. Muito bom o anime da aranha, muito bom. Inclusive, ReZero e Slime são Eles estão sempre no top 1 e 2 de isekais mais famosos, isekais mais assistidos, mais consumidos, sim, tanto aqui quanto no Japão. Sim, sim. Mas muito bom, muito bom. Muito bem. Fica aí a recomendação para todos. Então, Ian, quem você chama agora? Nossa, difícil escolha, Evilásio. Ai, acho que por uma questão de afinidade... Eu já fui, tá? Eu vou ter que escolher o Carleiro, por uma questão de afinidade, sem ofensa às outras pessoas que ainda não foram. Tá. Antes da mudança da imagem para Temer, antes de eu falar do meu anime, eu vou ler um comentário aqui do Steiner, que me chamou a atenção. Se for sobre o áudio, Steiner, já falei. Lá. Não, ele tá citando aqui... E nada, Punch levou embora meu anual. Ou seja, ele pagava o plano anual da Punch. Penada Punch. Realmente, isso aí não cheguei a fazer. Eu sinto muito pelo seu plano anual que acabou. Que foi levado isso, embora. O Sacramento do Apolão é a melhor versão da Demidan, tá? Por favor, não vão atrás da versão do Punch. Vão atrás da versão do Demidan. Fica a dica pra todos, inclusive pra mim. Não me recordo direito, mas a Sakamichi no Apollo tinha uns dois ou três fanzubis que legendaram ele na época. Ou posso estar muito errado. Mas a melhor do MDAN. Foi com fé. Tá certo. Vamos lá então, né? Eu que foi o... Peraí, deixa eu tomar um pouco do iogurte aqui, peraí. Delicioso, iogurte de salada de frutas. Então, como idealizador do tema, então eu me senti na obrigação de não escolher simplesmente um anime que tenha um motivo especial para trazê-lo ao cast. Mas resolvi escolher o melhor anime para mim de toda a minha vida até o presente momento. Ou melhor, de 2016 para cá é o melhor anime da minha vida. 2016 para cá. E olha que tem concorrência boa, né? Eu podia ter trazido um momento da segunda temporada de Sangatsu no Lion. Eu poderia ter trazido um certo momento de Working. Eu poderia ter trazido... Eu não vou falar deles, só tô citando por cima. Eu poderia ter trazido, assim, de outros três ou quatro animes. Mas eu preferi focar naquilo que é o meu preferido. Né? Cara, deixa eu falar um negócio só. Eu esqueci de falar antes, mas era pra ter falado no começo do cast, né? Esse podcast pode ou não contar spoiler, discute por sua conta e risco, né? Ok. A gente já contando as histórias tudo, pode conter spoiler. Em algum momento tem um disclaimer. E esse anime é baseado numa Kinect Novel, tá? Publicada pela Key Visual Art. Ganhou uma animação em ONA, ou seja, diretamente para exibição via internet, unicamente, né, melhor dizendo, na temporada... Oi? Explica para os nossos ouvintes são novos, o que é uma Kinect Novel? É um tipo de jogo em que você só vai clicando e vai vendo as imagens passando, os diálogos passando, você não toma nenhuma decisão. Você não toma nenhuma decisão. É como se fosse um livro, não interativo, mas é um livro... um livro em forma de jogo. Pronto, você tá lendo um livro... É quase um coelho sabido, pra quem é exatamente. Velho. Isso é uma Kinect Novel. Você não toma ações, você não desenvolve, você não evolui nem regride. Você só vai lendo. Vai lendo, é uma Kinect Novel que não deixa de ser um tipo de jogo, mas é um tipo, assim, ok, tecnicamente é um tipo de jogo, mas não deixa de ser estranho para muitas pessoas. E tal como ele ganhou uma versão em anime pela David Production, que foi ao ar na temporada de julho de 2016. E eu gosto de lembrar disso com carinho, porque no dia de 1º de abril daquele mesmo ano soltaram na internet, vai ganhar exibição em anime esse título tal. Eu fiquei, meu Deus, será que isso é verdade? Meu Deus do céu. Aí, 12 horas depois, postaram, não era verdade, não vai ter anime dessa obra. Aí, 6 horinhas depois, vai ter, tá aqui o PV, tá aqui quem vai fazer o encerramento, tá aqui o time de casts, tá aqui isso, tá aqui aquilo, tá aqui qual vai ser o estúdio. E liberaram trechos desse episódio que eu vou falar no YouTube. E eu humildemente me senti maravilhado, porque eu queria há muito tempo ver essa obra em formato de anime. Obviamente, estou falando aqui de Planetária, Kisana Hoshino Yume. E esse episódio, ele casa tanto com a realidade do planeta que a gente vive. Ele casa muito, em específico, com a realidade geopolítica que vivemos hoje em dia. Com riscos disso, riscos daquilo e por aí vai. E na história desse anime, de maneira resumida, nós temos uma simpática robô, uma androidezinha, chamada Hoshino Yumemi. Ela trabalhava em um planetário situado numa cidade do Japão, que infelizmente me esqueci o nome. Estava no topo de um prédio comercial, esse planetário, bem no topo. E acontece que ela sempre amou muito as pessoas, sempre ela fazia as apresentações do planetário de maneira admirável. Ela cativava todos com seu grande carisma e, por que não dizer, um grandioso conhecimento. Porém, todavia, em certo momento, como conta na história do anime, num certo ano, um país X resolveu experimentar uma bomba biológica, e essa bomba biológica atingiu justamente a cidade onde a Yumemi trabalhava, né, onde ela existia. E com essa bomba biológica caindo, o Japão e países aliados do Japão começaram a retribuir o favor. Então começou aquela guerra de um país mandando bomba em outro. Ou seja, o mundo entrou no holocausto, entrou num tipo... Não falei isso abertamente, mas é como se fosse uma terceira guerra mundial. E esse anime se passa muito tempo depois que essa guerra terminou. E olha que são tantas décadas, mas tantas décadas, que ainda assim o mundo sofre com uma chuva ácida intermitente. Nuvens brancas, escuras, cobrindo todo o céu. As pessoas não sabem o que é ver uma estrela desde o fatídico dia que estourou essa grande guerra. Mas a Hoshino Yumemi sempre seguiu ali, naquele planetário, acordando uma vez por ano do seu tipo de hibernação, né, para economizar energia. Ela ficava acordada por 5 dias. Uma vez ao ano, 5 dias. E em certo momento ela despertou novamente. E ela despertou quando um rapaz, que é conhecido na obra como Junker, se você quiser traduzir de uma maneira aproximada, seria como o coletor, o lixeiro, ou qualquer coisa próxima assim, o Junker, e que ele entrou ali para se proteger de alguns robôs androides que estavam atrás dele. E de maneira instintiva, como humanos e androides não se davam muito bem nesse novo mundo, o pouco dos humanos que sobraram, melhor dizendo, ele apontou sua arma para ela só pediu desculpa, chamando ele de cliente, meu cliente número tal, desculpa por não ter aqui as flores para te recepcionar. Ela fez um buquê com um monte de sobras de aparatos lá, enfim, eletrônicos. Enfim, então o anime ele começa mostrando como que esse Junker humano e a Hoshino Yumemi Android começaram a interagir. E o episódio que eu quero trazer aqui, que é o terceiro episódio, cujo nome é Projeção da Yumemi, é muito cativante. É muito cativante porque é um episódio muito sucinto, no qual a Yumemi finalmente está fazendo a sua apresentação especial para o cliente número tal do planetário. E esse cliente acaba sendo o Junker. O Junker ajudou ela nos episódios anteriores, ajudou a consertar a Jenna, que é a parceira, né, das apresentações da Yumemi, ajudou com outras demandas, e tá lá a Yumemi, fazendo a apresentação dela, mostrando um pouco a história da humanidade com o passar do tempo, mostrando desde as épocas mitológicas, né, mais precisamente que a história grega, né, de como os gregos contam a história da humanidade. E no momento em que a Yumemi ia passar por um capítulo chamado O Futuro da Humanidade, cai a energia e o Junker se oferece novamente para ajudar, mas ele já tem uma ideia do que está acontecendo, obviamente. E a Yumemi acompanha ele até a caixa de força do planetário. É aberta a caixa de força, os fios estão em ordem. tá tudo funcionando direitinho em teoria. Então ele se vira para Yumemi e fala: Yumemi, o pequeno milagre acabou. Não há mais energia disponível nesse local. Você ficou X décadas se alimentando de uma sobra de energia que existia aqui. É um gerador interno. Mas não existe mais energia sendo produzida. Esse gerador chegou no seu final. Ou seja, não há mais energia. Não tem como fazer a Gina funcionar. Não tem mais eletricidade aqui, entre outras coisas. Aí o Mimi fica chateada, obviamente, porque ela queria mostrar essa apresentação tão especial para ele. E ele dá uma ideia para ela. Mistura o curioso com a simpatia. Qual que é a ideia? Apenas fale. Você já mostrou teu conhecimento. Apenas fale que eu imaginarei as cenas. Basta sua voz, que para mim está ótimo. Ela se sente agraciada, muito educadinha, e convida ele a retornar para o auditório do planetário. E ali ela faz essa apresentação apenas com a voz dela. Tem a instrumentária, tem o visual, tem a música de fundo. E é tão tocante o que ela fala sobre a história da humanidade, é tão tocante sobre o presente, que tem alguns trechos que não saem da memória, do tipo: nosso planeta é muito belo, nosso planeta é rico em espécies vivas e em belezas naturais, porém tem muitos problemas a resolver, problemas de superpopulação, problemas de combustível, problemas econômicos, problemas de espaço entre os países, entre outras coisas. E no final ela conota: mas eu tenho a plena confiança que um dia a humanidade vai resolver seus problemas aqui na Terra e irá alcançar o cosmos. E esse é o grande desejo da Yumemi. Não à toa o nome do anime. É singelo, é belo, é magnífico, é um episódio lindo. Lindo, lindo, lindo. Sob qualquer ótica de vista. Eu diria até que ele causa um impacto maior para mim do que o último episódio do anime. A ver, o anime tem apenas 5 episódios. E ele não segue uma duração de minutos igual entre eles. Um episódio tem 17 minutos, outro tem 12, outro tem 9, outro tem 20 e outro tem 26. Por quê? Porque a Davi Production, não sei se por ordem da Kay ou por uma ou por a sua diretoria ter preferido assim, mas eles preferiram não encher linguiça e não inventar a história no anime. Eles contaram a Kinect Novel tal como ela é. Então não colocaram coisa extra aqui nem coisa extra ali. Só contaram como é a Kinect Novel. E ficou ótimo dessa forma. Esse terceiro episódio é lindo. E por que que eu digo que ele casa com o nosso mundo atual? Porque ao mesmo tempo que a humanidade vai evoluindo tecnologicamente, vai mostrando certa expertise em alguns temas, que podem realmente fazer um bem maior para todo o planeta, para todas as nações, a gente vê disputas territoriais, disputas até culturais, religiosas, armamentistas, e certas falas de vários de seus governantes, de várias das pessoas que deveriam, em tese, cuidar dos países, cuidar do mundo em si, estão praticamente jogando o mundo num barril de pólvora muito perigoso. E essa mensagem do terceiro episódio de Planetário é muito emblemática. Uma mensagem muito rica. É ver o terceiro episódio e associar. Só que eu não estou me preocupando só com a associação. Eu trouxe esse episódio para cá de tão belo que ele é. De tão famoso, de tão bem feito, de tão cuidadoso, de tão carismático. E é por isso que eu resolvi trazer Planetarian e esse terceiro episódio, a projeção da Yumemi, para esse cast. E é isso. Arrasou, Carlírio. Realmente, Planetarian é um anime muito bonito. Muito bonito, muito bonito mesmo. Boa, Carleiro. Esse episódio, inclusive, realmente é tocante. Muito bom, muito bom. Boa escolha, boa escolha. É. Não vi, mas sei que é uma boa escolha. Eu sei que é o seu anime preferido. Eu olhei pra... Eu, inclusive, assisti com o Carleiro esse anime. Olha aí. É, teve um dia que eu convidei você pra ver o terceiro episódio, daí você aceitou e eu já tinha visto, óbvio, mas você durou, né? Sim, mas... não, muito bom, muito bom, muito bom. Show. Então, vamos aqui continuar. Tem nenhum quarto participante, né? Mas ele não tá aqui. Então, só falar rapidinho aqui, o Wesley não veio, mas ele ia falar sobre Sora Yorito e Basho. Eu não me lembro qual que era o momento dele, Carlinhos, você lembra? Não, ele não chegou a dizer de qual momento ele ia falar, ele só citou o anime. Mas tem muitos momentos bons. Eu acho que ele ia falar sobre a chegada no Polo Sul. No Polo Sul. Que é uma boa chegada, momento. Muito provavelmente, muito provavelmente ia ser esse momento. Muito provável. Mas recomendo aí pra todo mundo também, Sora Yorimoto e Basho, né? O lugar mais distante do universo. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Mas enfim. Não vamos falar sobre isso, vamos para aquele momento rapidinho de outras menções honrosas para quem tem aí, né? Então eu separei alguns aqui, tem muita coisa, né? Porque é um período muito longo, 2011 a 2019. Então eu vou falar aqui de alguns rapidinho. Primeiro eu vou falar aqui, eu vou tentar falar de animes que eu falo pouco aqui. Tem alguns que eu falo muito, mas alguns que eu falo pouco que eu acho que vale a menção também. Um deles eu quero falar era o Gatchaman Crowds, que é... mais especificamente o Insight, né, que é a segunda temporada. E o momento que eu falo é o momento da eleição do primeiro-ministro do Japão. Dentro desse anime tem um episódio que vai ter uma eleição do primeiro-ministro do Japão e vai ser a primeira eleição feita 100% via celular. Então, as pessoas iam votar pelo celular, né, no ministro. E é um momento muito interessante, assim, dentro do episódio, do contexto do episódio, ao ponto de que as pessoas, elas elegem um alienígena. Olha só. É um personagem alienígena que aparece nessa série. Ele acaba se tornando meio que cativante para as pessoas, né? E as pessoas acabam elegendo ele como o novo primeiro-ministro do Japão. É muito curioso toda a relação. Esse anime, ele é aqueles animes que... você pensa que vai falar sobre um negócio, mas ele vai para uns caminhos muito diferentes. Assim. As duas temporadas de Gatchaman Crowds eu realmente recomendo muito para todo mundo. Né? Outro, do anime que acabou de terminar, né? Final do ano passado, mas que a primeira temporada... na verdade, umas 3 ou 4 temporadas foram nesse período aí, né? Eu tô falando de Boku no Hero Academia. Mas eu tô falando especialmente da primeira temporada, que é o... é o momento que me fez ver esse anime e que me faz, até hoje, considerar 100% o anime melhor que o mangá, tá? Eu acho o anime Boku no Hero, em todos os aspectos, ele é melhor que o mangá. Mas, especialmente, que foi o anime que me fez, foi o momento em que, após o Deku ter se sacrificado, mesmo sem poderes, para tentar salvar o Bakugou, o All Might fala com ele. E ele dá a esperança de que, mesmo ele sem ter poderes, ele pode ser um super-herói, né? E ele aceita ser ele chama ele para ser o discípulo dele, né? Que vai ganhar o poder do All for One. One for All, desculpa. É muito marcante, assim. Que eu me lembro que é uma cena que... apesar de Boku no Hero, pra mim, ser um anime shonen de ação, meio feijão com arroz, tem muitos momentos que eu acho que tem diferentes especiais, assim, Boku no Hero, tanto que eu entendo muito porque tinha tanta gente emocionada no passado, quando essa série terminou. E essa cena específica é uma cena que até hoje me emociona, assim. Eu acho que é uma série... na época me emocionou, e eu já tinha visto essa cena no mangá, e no mangá não tinha me emocionado tanto quanto no anime. Porque a música, o som... A dublagem, tudo cria um clima tão foda que a cena fica muito, muito foda, muito emocionante. Falar de o Chukyodai, né? Anime que, de certa forma, dá origem ao nosso podcast, né? Que é o momento da lua, né? Que o Hibito tá quase morrendo e é por causa de várias pessoas, de várias coisas, ele é salvo, né? No final, inclusive... no final, por causa do próprio irmão dele, né, do Muta, ele ter visto lá no mapa e ter sabido qual que era o possível local que ele ia estar. E é muito foda, assim. Todo esse arco da lua É um negócio que é uma agonia absurda, mas pra um final espetacular, assim. É muito, muito foda mesmo. É... Madoka Mágica, episódio da virada, né? Episódio 10. Episódio que a gente descobre sobre os poderes. Na verdade, os poderes eu vi o que dá pra matar no episódio 8, que me deixa revoltado até hoje, na primeira vez que eu vi esse episódio. Mas é... quando a gente vê o passado da protagonista em Madoka Mágica, que não é a Madoka, é a Homura. A gente descobre que a protagonista é a Homura. E é um episódio espetacular. O episódio 10 de Madoka Mágica é um dos negócios mais absurdos, assim, que eu acho que já foram feitos na indústria anime. É muito foda, muito foda. É... Genshiken Daime tem o episódio 9, que é o episódio em que finalmente o Madarame, ele se declara pra Saki, né? É meio que um episódio de despedida que ele se declara e ele é... E ela dá um fora nele. Mas meio que naquela, né? De que já sabia que isso ia acontecer, né? Os dois já sabiam que não existia isso. Até porque a Saki, ela tem relacionamento com o... Ela tem relacionamento com o Kosaka, né? Mas é muito foda porque é meio que um final. Eu diria que a primeira parte de Genshin, dá pra dizer que o final, o arco... A última coisa que faltava... fechar daquele arco era essa relação deles, e eu acho muito foda, assim, é muito bom, é de longe o melhor episódio de uma temporada que não é tão boa assim, o Genshin Daime, né? Mas esse episódio é muito foda. E acho que esse era o último. Uhum. Então é isso. Ian, você tem outros momentos aí pra falar? Tenho alguns. Vou falar rápido aqui, rapidinho. Primeiro eu quero citar um dos meus animes, mangás, obras favoritos da vida, que é Natsume Yujin Chou. Todos os momentos são muito especiais, todos os episódios são muito especiais, mas tem um dos meus momentos favoritos. É um episódio em específico em que o Natsume fica doente e a história é toda sobre como ele tá ali dividido entre o mundo dos humanos e o mundo dos yokais. E de cada lado, tanto dos humanos quanto dos yokais, eles meio que se juntam pra poder... Não se juntam, né? Cada um em seu canto, eles vão tentar dar um jeito de ajudar o Natsume a vencer essa gripe que ele tá. E os yokais falam de uma planta mágica lá que pode ajudar ele a se curar e não sei o quê. Enfim, o ponto principal é que... O ponto que o anime quer tocar, principalmente no final, em que os... Os yokais, né, o Natsume agora já tá sarado, já tá bem. E os yokais estão colhendo flores ali. É o momento em que eles olham pro Natsume, eles olham pras flores e eles percebem que ambos têm a vida muito fugaz. A vida dos humanos é muito fugaz. O que para um yokai é um piscar de olhos, para um humano é a vida inteira. E eu acho que é o primeiro momento em que nós temos, da parte dos yokais, esse entendimento... de que o Natsume é diferente deles. Porque até então era tudo grande, era festa, diversão, todo mundo amigo, etc, etc e tal, mas é um primeiro momento em que, assim, esses yokais em específicos, né, porque ao longo da história nós vemos outros yokais que têm contato com o humano e percebem realmente essa disparidade, essa discrepância, mas pra eles em si perceberem que aqueles momentos com o Natsume vão acabar muito rápido. Aí é uma cena linda onde eles estão colhendo as flores, né? E o Natsume tá passando. E eles começam a jogar todas as flores em cima dele. E eu acho muito tocante a gente perceber esse paralelo entre as flores que pra nós morrem tão rápido, da mesma forma que o Natsume como humano pra eles também morre muito rápido. É muito bonito, Natsume, muito bonito. Eu recomendo a todos, Natsume. Além disso, quero citar Gossick. Meio assim, né, eu falar de gosto, como é que eu vou falar justamente do final do anime do coisa, que é justamente o grande reencontro da Victorique com o Kazuya, e agora ela, não mais com seus cabelos dourados e agora prateados, né, porque, enfim, tudo que aconteceu durante a história, eles finalmente podem ficar juntos, e aí tem a cena do casamento deles. Nossa, eu lembro que eu chorei tanto com essa cena, tanto. Gossick também, um dos meus animes favoritos da vida. Tanto Gossick quanto Natsume, essa cena em específico, acho que era de 2011. Gossick é de 2011 também, então tá dentro do tema do Carlírio. Depois eu vou dar um saltinho, vou pra 2016, porque em 2016 nós tivemos Uma das melhores adaptações de mangá que eu já vi na minha vida que foi a terceira temporada de Sailor Moon Crystal, né? Que é o Deathbuster Hen. Que é onde nós temos a grande introdução às personagens, às Adolescentes, né? Então, a Sailor Uranus, a Sailor Neptune, a Sailor Pluto, a Sailor Saturno. E, gente, todas as cenas de lesbianidade entre a Haruka e a Usagi. É isso. Elas beijam na boca, elas flertam. O Mamoru sofre netorariga, é chifrudo. Mas tudo bem, porque ele flerta com a Michiru também. Aí é uma flertação pra cá, uma flertação pra lá. Gente, um bacanal imenso. E eu amo, adoro. Então, assim, todas as cenas de lesbianidade de Sailor Moon. De Sailor Moon Crystal, top 10 pra mim. Deixa eu ver. Claro, não podia deixar de citar esse, que está muito em alta ultimamente. Que é, acho que, um divisor de águas no mundinho Twitter, pra quem acompanhava na época. Yuri on Ice. Yuri on Ice. Poderia falar do pedido de casamento? Poderia. Poderia falar do beijo, que é beijo, mas não é beijo, mas é beijo? Poderia. Mas eu quero... É beijo, gente. Não tem discussão, é beijo. Não é beijo. Mas eu quero falar da primeira apresentação do Yuri depois de começar a treinar sob a tutela do Victor. Gente, que apresentação. Nossa senhora, eu assisti esse episódio, sem brincadeira, umas 7 vezes seguidas. Eu terminava o episódio, já voltava do início e assistia de novo, porque foi um episódio maravilhoso. Essa cena está marcada, queimada em minha mente. Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. E tá acabando, gente, tá acabando, juro. Eu quero citar o final de Hoshiai no Sora. Infelizmente, nunca saberemos como vai acabar essa obra, né? Porque, enfim, acabou o dinheiro, acabou a verba, acabou tudo. Mas a cena em que o nosso protagonista, Maki, depois de um grande desentendimento com o pai abusivo dele ali, sai de casa empunhando uma faca, pronto para matá-lo. Vai matar ele? Não sabemos, porque o anime nunca vai continuar, porque o próprio diretor falou que não tem dinheiro para isso, né? Realmente, o Hoshiai no Sora foi uma obra do coração dele que no final das contas não deu certo. Sinto muito aí, Kazuki Akane. E por fim, eu vou citar esse aqui, porque o Carlito falou que lá no início podia ser anime que continuou durante essa vida toda. Aí eu lembrei disso. Poderia falar de One Piece, poderia falar de Fairy Tail, poderia, mas não. Vou falar de Naruto Shippuden. E eu quero citar em Naruto Shippuden o grande momento na Terceira Guerra Ninja em que nós temos o grande paralelo entre os Sanins lendários e seus discípulos, que é justamente quando o Naruto, o Sasuke e a Sakura fazem juntos o Kuchiyo Senjutsu e invocam respectivamente... A Sakura não, né? Porque a Katsuya, ela é imortal, mas o Naruto e o Sasuke, eles invocam os filhos dos monstros, né, dos animais invocados de seus mestres, né, do Orochimaru e do Jiraiya. E assim eles mostram ao que vieram na guerra. Quer dizer, já mostraram antes, né, mas enfim, é uma cena muito boa, eu gosto muito dessa cena. Todos os antigos Hokages lá, o novo trio de ninjas lendários, e eles lá com a carinha de, nós é foda. É isso aí. Mas enfim, era isso que eu queria citar. Ok. Então, okay. Galírio, sua vez. Eu vou trazer aqui no limiar, né, 5 animes. Explanar rapidinho quais são os momentos desses 5 animes, que qualquer um deles eu podia trazer daqui como tema principal, né, da minha parte. Mas vamos lá. Eu vou por ordem de anos que eles foram exibidos, tá? Não por ordem de equivalência, qual gosto mais, qual gosto menos. Vamos começar então com o Puella Magma Doca Mágica, da temporada de janeiro de 2011. Mas falo aqui do episódio 3, cujo nome é Não Tenho Mais Medo de Nada. Uhum. E é o episódio em que ocorre a grande virada dos Mahou Shoujos até então, ou a partir de então, a depender do ponto de vista, que é o fato da nossa guerreira Mami ter sido morta por uma bruxa chamada Charlotte no final do episódio. E era um episódio que corria até aquele momento em que a Mami, com sua luta, com seu modo de enfrentar as bruxas, estava mostrando para Madoka como era bom ser uma garota mágica, como era digno, e ela, Madoka, já estava quase assinando o contrato com o Kyubey só de olhar para Mami, só de ver como a Mami, em toda a sua desenvoltura e seu carisma, dava um jeito na situação. Porém, a Mami se desligou por alguns segundos, a Mami achou que aquela bruxa não era grande coisa e acabou tendo um destino muito cruel. É muito cruel mesmo. E a partir perdeu de... Perdeu a cabeça. Acabou gerando um joguinho de celular muito legal, porque você fica quicando com a cabeça da mãe pra chegar no corpo. Enfim, já falei disso aqui antes. E... Eu me lembro desse joguinho. E a partir de então é que passou a existir aquela máscara de Madoka Mágica reescrevendo um anime de garota mágica como deve ter, né? Enfim. Ainda em 2011, tivemos o Zag Drop, em 2011. E aqui eu falo do episódio 6. O episódio 6 desse anime, cujo nome é Minha Árvore. Esse episódio é muito emblemático, é muito dócil e é muito carismático. Que é quando... O Dark T propõe para Rin fazer uma árvore dela de crescimento. Porque o Dark T conta a história e ele e sua irmã, cada um teve uma árvore. E que a irmã dele, todo aquele modo de ser dela quando criança, até mesmo adulta, né, enfim, ficava brigando com ele porque a árvore dele crescia mais do que a dela e tinha folhas mais, na visão dela, mais bonitas. Enfim, irmã do Dark T era isso mesmo. E o Dark T faz essa proposta para Rin. Eles vão até a casa dos pais do Dark T. E lá Rin conta que na casa onde ela vivia chegaram a plantar uma árvore para ela. Então o Dark T deixa a Rin com a sua mãe, né? A mãe dele, Dark T, por favor. E ele vai até essa casa buscar a árvore que fizeram para Rin. E nesse meio tempo, o anime, o episódio vai mostrando cenas do passado, mostrando a Rin interagindo ali, enquanto o Dark T tá lá pegando a planta. E é um episódio cheio de simbolismos, cheio de definições, muito da cultura japonesa, obviamente, mas que eu achei extremamente dócil, extremamente carismático. E é um episódio que ficou na minha memória desde então. Agora a gente vai pro ano de 2015, com a primeira temporada de Shokugeki no Soma, mais especificamente episódio 12, chamada Memória de um Prato. O que esse episódio tem de tão especial, afinal de contas? O que ele tem é que nós temos aqui um embate em que o Soma, junto com a Tadokoro, intimou um dos grandes chefes lá durante um exame num hotel luxuoso, num resort, para avaliar pratos. E se eles fossem os vitoriosos, a Tadokoro teria a sua expulsão perdoada. Ela não seria mais expulsa da universidade. Porém, tudo que ocorre ali, abraçado por diferentes causas, serviu para mostrar para aquele chefe que ele não estava mais evoluindo como antes. Que ele estagnou. Para alguém que busca uma estrela na França, na culinária francesa, ele estagnou. E não teve validação oficial esse desafio, esse Shokugeki, por assim dizer. Mas serviu para mostrar o quanto que a Tadokoro podia ir mais adiante, o quanto que o Soma era um bom amigo para ela e o quanto que os chefes ali que formaram a bancada confiavam no potencial da Tadokoro. Então é um episódio muito bacana, muito especial de ser lembrado, com certeza. Dito isso, passar um pouco para trás de volta, 2012. Por que 2012? Para falar de Smile Precure, mais especificadamente episódio 19. Obrigado, papai, o tesouro de Yaoi. Yaoi, para quem não sabe, é a carismática Kuripis, que é medrosinha, tem o poder dos raios, veste amarelo, é uma personagem encantadoríssima. E nesse episódio, tudo começa com uma tarefa na escola em que as crianças são convidadas para falar do significado dos seus nomes. Por que seus pais deu tal nome para você? O que significa esse nome? E quando chegou a vez da Yaoi, ela fica chateada porque ela não se lembra de muita coisa. Porque seu pai lhe deu o nome, só que ela não lembra do pai dela direito, porque ela perdeu o pai muito pequena, muito temprana, e ela não consegue se recordar de onde surgiu o nome. Só que, ao sair da escola, a Yaoi fica muito pensativa, remói muito isso e resolve conversar com sua mãe sobre o significado do nome dela. E nisso vai ocorrendo coisas no episódio, e de uma maneira muito apaixonante, muito carismática, e um convite às lágrimas, dentro de Precure, um convite às lágrimas, a Aoi descobre o que significa seu nome. E eu não vou falar o que que é, porque eu prefiro que quem tiver curiosidade, nem que seja para assistir só esse episódio, assista, que vai ver o que significa o nome dela. Mas não apenas isso, vai ver toda a demonstração de carinho do pai dela para com sua filha. Enfim, é um episódio extremamente carismático, até demais. E vou encerrar com 2017, segunda temporada de Sangatsu no Lion, mais especificadamente o episódio 9, ou 31 no geral.